a nossa rainha do rodeio. Você sabe que nos meus versos eu falo... Boa noite. Sabe, meus versos eu só falo mal de loira, não é verdade? Mas agora eu vou mudar. Morena, se você soubesse o jeito gostoso que a loira tem, comprava água oxigenada, pintava o cabelo e ficava loura também. Revólver tem que ser Schmidt, chapéu tem que ser de couro. Mulher pra ser gostosa tem que ter cabelo loiro. Uhul! Vamos lá, vai lá! Segura São Paulo, segura Brasil! Vai lá, Jair! Ele perguntar se meu filho hoje me perguntar onde está papai, porque nunca veio nos visitar. Se ele perguntar hoje que se forma se faz doutor, onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor. Meu pai, quando soube que eu teria um filho, nosso primeiro, não quis aceitar e só quis matar o primeiro herdeiro. Preferi perder meu marido, o homem que eu mais queria, para ter você que eu já carregava e não conhecia. Se lhe perguntar, hoje estou disposta a falar verdade. Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade. Se ele perguntar por que até hoje ainda me humilho, ele vai saber que homem que é homem não mata um filho. Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida, mas ganhei a guerra, pois nessa terra nada me intimida. Tira agora essa formatura. Se ele perguntar, pode ser que até nem lhe diga nada. Comece a chorar pelo que passei nesta longa estrada. Perguntar por que chora tanto, mamãe me diz. Eu vou explicar que nunca até hoje fui tão Palmas à rainha do rodeio. Obrigada, obrigado, Marco. Viu? Obrigada, gente, pelo carinho. Boa sorte. Até qualquer dia.